Mario Iovaki, onde comanda e pilota o Gol White Sox. DJ Matheus. Comandado por Mario Iocotti. O piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era

Iocote, pilota e comanda o Gol White Sound. Santorini. Na pras vagabunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, big bunda. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, Júnior, bagulho endoidou, Júnior, Santorini. Terremoto pelo norte e no nordeste. Social na gata piscina, que só vai quem é selecionado. Que a loirinha que esses dias conheci numa festinha, ela vai dar que bom, porque foi convidado e desce uísque com gelo de coco. Chapei, fiquei bem louco, deu coragem. Acho que eu vou chegar, se vai constar, sei lá, vou lá, vou ter que arriscar ou não, já tenho o sim, vou conquistar. Se ela der mole pro pai, eu não vou perdoar, eu vou clicar e pá, pá, pá. Se ela abraçar o caô, o papai vai bagunçar, eu vou clicar. Eu não vou perdoar, eu vou ficar. Pá, pá, pá. Se é pra abraçar o caô, o papai vai bagunçar, eu vou ficar. Pá, pá, pá, pá, pá. Você está ouvindo? Pressão automotiva do Gol White Side. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, Leinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, Leinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Automotiva do Gol White Sound. Sente aí, esse é o Gol White Sound, comandado por Mário Iocote. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro,